A partir de agora, entramos no mundo obscuro do chamado bónus. O bónus track. A partir de aqui, só rapidinhas que não estão no livro. E algumas nem sequer passaram na rádio. E algumas não estão em lado nenhum mesmo. E percebe-se porquê. Ou não. Ora, ouça.